vem com a nossa rádio, contagiando você. Rede Nossa Rádio. ZYK 229, Rádio 780 AM, Carazinho, Rio Grande do Sul. Essa é a rádio que te contagia. Tem alegria e música boa. 780 AM, vem com a nossa rádio, contagiando você. Show da manhã. Alô, muito bom dia. A partir de agora, você confere aqui na nossa rádio o Show da Manhã. Comigo aqui, na técnica Duda Missioneiro. E ficaremos com vocês aqui até o meio-dia, com oferecimento de Óticas Carol, da Loja Benoit, dos Supermercados Economia, da Oral Sim, das Lojas Cotrijal, dos Mercados Casa do Pão, Loja Quero Quero, W Store, Restaurante Angelina Grill e Planalto Ótica e Joalheria. Vamos abrindo o programa. Foi bonito demais, mas eu estou sozinho. Foi rico de amor e hoje estou tão só. Sabor de saudade, meu ex-amor. Tem coisas que a gente não esquece, mas você não merece tanta dor. Foi bonito demais, mas eu estou sozinho. Foi rico. E hoje estou tão só. Todos os domingos, às 14 horas, o programa Roda de Chimarrão. O programa de auditório mais antigo do rádio brasileiro. Música ao vivo, gateiros, violeiros, cantores, declamadores, trovadores e repentistas. Programa Roda de Chimarrão. Oferecimento Coqueiros, o meu supermercado. Madeireira Pilger, do Cepo ao Telhado no bairro Conceição. Schuster e Medeiros, o shopping da construção. Loja Triunfante, vestindo sua família. Alemão Lojas de Carne do Helmut, o melhor corte de carne para o seu churrasco. Indústria de Rações Bagete, fazendo rações para campeões. Rodrigás, Teleágua e Telegás. Planalto Ótica e Joalheria, a maior e mais completa da região. Geral Materiais de Construção, sua obra começa aqui. Empresa Glória, o meio mais barato e seguro de se locomover na cidade. Programa Roda de Chimarrão, todos os domingos às 14 horas. Apresentação de Luiz e Angélica Maidana. Acompanhe aos domingos, a partir das 8h30 da manhã, Missa da Paróquia Nossa Senhora de Fátima. Apoio Schuster e Medeiros, Farmácias Glória, Mecânica Caserig Caminhões e Empresa Glória. O seu verão precisa de uma trilha sonora do seu jeito. E isso você encontra aqui. Será que esse delírio tem outro lugar pra morar? Que eu ainda te vejo em cada canto dessa casa. Mais música com a cara do verão. Verão. Nossa rádio contagiando você. acompanhe todos os sábados, às 10 da manhã, aqui na nossa rádio Paracarazinho e região. O programa Tropeiros da Esperança. A boa música tradicionalista e a boa charla gaúcha. Na voz de João Marafiga. Oferecimento, Léo Máquinas Pesadas, telefone 3331-3921. Cacau Insumos, telefone 3330-1600. Versátil Implementos, telefone 99669-1591. Perfect Tornearia, 3329-6148. Guimarães Buffet e Eventos, telefone 3331-4899. MF Veículos, telefone 99999-2067. Farmácias Glória, telefone da matriz 3331-1444. Júnior do Gás, telefone 99600-2178. Augustin Veículos, telefone 3329-9000. Rações Bajete, telefone 3331-7482. Ótica Renato Joalheiro, telefone 3331-2819. Madeireira Pilger, telefone 3331-3199. João de Barro Materiais de Construção, telefone 3331-4617. Bittencourt Chapeação e Pintura, telefone 3330-1314. E Mac Peças, telefone 3331-2862. Tropeiros da Esperança, com João Marafiga, aqui na 780, a nossa rádio. Todos os domingos, a partir das 10 horas, Missa da Igreja Nosso Senhor Bom Jesus. Oferecimento, Fiora Automóveis, o lugar certo do bom negócio para Carazinho e região. Vendendo qualidade e fazendo amigos. Acesse o site www.fiora.com.br e veja nossas ofertas. Em frente à Caixa Econômica Federal, telefone 3331-1877. Central Sul Madeiras e Materiais de Construção, há 30 anos fazendo parte do crescimento de Carazinho. Rua Polidoro Albuquerque, em frente à Total. Carazinho Veículos, a sua concessionária Chevrolet para Carazinho e região. Farmácias Glória, rede de farmácias associadas. Fiora Imóveis, há 45 anos na Rua Venâncio Aires, 730 em Carazinho. Visite nosso site www.fiora.com.br. Prestamos assessoria, avaliações e perícias para financiamentos e negócios em geral. Consulte-nos. Telefone 3331-1877. Domingo, 10 da manhã, Missa da Paróquia Bom Jesus. Aqui tem mais alegria. Nossa rádio.